Papa Bento XVI, ele foi um papa muito legal. Eu espero que ele esteja descansando na paz eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Papa Bento XVI, espero que você esteja descansando em paz. Papa Bento XVI, Papa Bento XVI, Papa Bento XVI, Papa Bento XVI, Papa Bento XVI. Alô, chamando torre de comando, alô, chamando torre de comando, aqui é o 4347, pede instruções de bolso. Papa Bento XVI, espero que você esteja descansando em paz. Nesse exato momento você foi um santo para as pessoas pobres desse mundo. Eu gosto muito de você, Papa Bento XVI. Descanse em paz na glória do Senhor, Papa Bento XVI, espero que você esteja descansando em paz. Obrigado por estar nesse mundo abençoando a todos nós.